Gonzalo. Um quilo. Pelas vielas do Jardim Catarina, rua de chão, lembro bem. Aprendi a não confiar em ninguém. Sou da antiga, sou do tempo que o trem ainda passava. Saía do Barreto e até Itambi. Quando chegava perto do cano furado, eu pulava. Sempre na atividade pra não cair. Saída do Tamu e a porrada comia. Saída das escolas, a porrada comia. Saída das boates, a porrada comia. Resumindo, porrada comia todos os dias. Velho Oeste, todo mundo armado. Já diz o ditado que tiro não dói quando é trocado. Laranja, marambaia, covanca, alcântara, mutua, salgueiro, rocha, barro vermelho, feijão, coelho, arsenal, pacheco. Pergunta lá quem é o funkeiro. Pergunta lá quem é o funkeiro. É o coeto, porra. Perdeu o playboy, o quilos mais procurados de São Gonçalo e Niterói. É o coeto, porra. Perdeu o playboy, o quilos mais procurados de São Gonçalo e Niterói. Alguns anos à frente, um novo delinquente. Da onde vem, se fala merda, vai ficar sem os dentes. Tem que ser ágil pra trocar o pente. Fé no salgueiro, tropa do 2L. Toca no rádio que é dia de baile, feliz e bala nos PM. Eu quero que se foda tudo. Eu tô apostando tudo, minha carga já foi tudo. Brota viciado de escuro. Olha sem mim, tamo no corre do jean. Cada dia uma missão, são horas de plantão. Aqui é tudo nada, quando sai rajada, traz o caveirão. O caveirão, o caveirão. É o coreto, porra, tenta não. Coretando a cena, coletando notas. Orgulho do bairro, Brasília TJ. Se subir, se ficar nas trocas. Se correr vai tomar tiro de PT nas costas. Em carne viva, minha quebrada sangra. Resistência onde minha raiva é santa. De longe nós sabe quem não é cria. SG Atlanta, visão criminologia. Em cada esquina que eu ando, acho uma história. Uma página da vida viva na memória. Minha cidade me adora. Dias de luta, dias de glória. Quando eu venço, comemora. Quando eu perco, ela chora. Conheço essas ruas como ninguém. Criado aqui nelas, lembro bem. Meus freestyle esqueci, mas minha cidade não, não. Minhas palavras ainda ecoam, nova geração. Atividade que hoje tem plantão da BOP. E naquele beco tem não é malucão de top. Pronto pro tete a tete, é ali que a Troia explode. Quadrado formado vai escutar as caçam droide. Complexo do pira, bala comendo. Os ronca ficaram tiroteio intenso. No querosene explodiram granada. Capotaram a barca, só os cria que mar. Vai pra dentro do salseiro. Motou a chumbada e a fazenda do mineiro. Motou a pira escadão. Menino de Deus, lindo parque cavalão. Sou Zazulu Beltrão, do Salgueiro até Inferninho, a mesma conexão. Se quiser pegar uma multi, vai ter que embrescar o morrão. Niterói e São Gonçalo, o bagulho é doido. Menor tão de AR, coretando na BR. Moscou na Cantareira, nego leva na mão leve. Mas o governo procurando fuder quem bebe. Espalhou varas lê seca, isso sim que é o 5-7. Parado na Alameda, eu escrevi essa daqui. Um trânsito do caralho, deu tempo de refletir. Lembrei da minha infância e tudo que eu vivi. Percebi, eu sobrevivi. Pra curtir uma praia, pulava a roleta do busão. O que faltava de dinheiro, tinha de disposição. Pular da pedra da baleia era nossa diversão. Na volta, um pedia o queijo, o outro malocava o pão. Eu menorzão, já ia pra baile de corredor. Peguei a visão, tudo isso me inspirou. No clique da Glock, no pique do Fire. Fosse com a life, nascemos pronto pro fight. Quem fala muito virou minuto de baile. Aqui não é Free Fire, perícia salvando vida. Vista Alegre é o Catarina. Tem polícia nas esquinas, é o tráfico de entorpecente. O império da cocaína. Tem quem compra, tem quem vende, mas quem lucra tá lá em cima. Brinda, taças de champanhe. Enquanto a pista sangra, assassinos premiados como herói da segurança. Na Brasília, lá no Vira, na Caixa, Vila Ipiranga. Canta galo, Beltrão, Bumba, na Naia e na Esperança. No Zulu, tua pira, toda a vizinhança. É o certo pelo certo, fé em Deus e nas crianças.